companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. Eba, eba, companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. És o samba? Não, não, não. És o frevo? Não, não, não. És o xote? Não, não, não. Balanceio? Também não. Então diga-me, diga-me, diga que nome diz então. O meu nome é Baiana. Eba, eba, companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. Eba, eba, companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. Sem maraca, sem calunga, sem tambor de macumba, o forte tá no zabumba e no passo miúdo batido no chão. Eu vou mostrar outra vez pra vocês como é que se dança um do Ceará. Eba, eba, companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará.